começando mais um episódio daquele que é o maior clubinho com as menores discussões de videogame desta e de todas as outras internet. Sim, esse aqui é o Minigameiros. São crianças gritando. Porque elas são mini? Exato, gameiras. Entendi. Pois é, dessa vez estamos sem o nosso apresentador de praxe aqui, o Sushi. Que ele foi desfazer a vasectomia, né? Foi isso. Jogou pragmata. Isso. Foi desfazer a vasectomia. Então, enquanto ele desembaraça os nós de seu saco. Que eu acho que é isso. Eu imagino a vasectomia com um lacinho bonitinho, assim, sabe? De desenho animado. Você pega as duas bolas e você dá um nó assim nelas, entendeu? E aí fica um lacinho de desenho animado assim. Exato. E aí basta o médico puxar uma das pontinhas. Luft. E aí sai. Pô, é isso, né? Eu acho que é isso. Na minha mente é, pelo menos. Uh-huh. Na mente deste podcast, não. Porque esse podcast não pensa. Ele é apenas um veículo no qual nós discutimos sobre temas diversos de videogame. E neste episódio, nós vamos falar de algo que já quase virou tema do Minigameiros algumas outras vezes, e coincidentemente é uma ideia que bate com uma sugestão que o Rafa viu no YouTube, Rafa. É verdade, ó. Matheus Jacmil no YouTube mandou a sugestão. Que tá um Minigameiros discutindo interessância versus qualidade, né? Uhum. E eu acho que dá pra gente discutir interessância versus qualidade, jogos interessantes versus jogos bons e até mesmo o conceito da nota naval em si, né? É, pois é. A nota naval, né, se você não acompanha os conteúdos onde a gente fala sobre ela. Que é o Vértice. Que é o Vértice e o Queimando Pauta. É uma nota que ela se divide em dois eixos, né? Um que determina a qualidade do jogo e outro que determina a interessância. Ou, pelo menos, né, por enquanto, se você estiver ouvindo isso no futuro, onde a nota naval 2.0 já tiver sido implementada, porque ela vai... Sim, com três eixos, não, na verdade. Não. É porque é ousadia e alegria. Exato. Um dos eixos, o antigo qualidade é o alegria e o antigo interessância é o ousadia. Então, também tem essa possibilidade aí. Não acontecerá. É. Mas são dois eixos que formam um plano cartesiano, certo, André? Exato. E aí, nesse plano cartesiano, igual uma batalha naval, a gente, atira nossa nota em um dos quadrados da matriz. A minha ideia, quando eu pensei na nota naval, assim, pra gente começar a fazer essa pataquadinha, foi justamente pensando que, pô, às vezes um jogo, ele não é bom, mas ele é interessante, né? E às vezes um jogo, ele não é interessante. Mas ele é bom. Mas ele é bom. Né? As duas coisas podem se apresentar em quantidades diversas aí, dependendo do jogo, e as duas coisas são extremamente subjetivas. Né? Eu vejo muita gente pensando, e já até rolou essa conversa entre a gente, entre os ouvintes e tal, que tipo, tá, então o eixo da qualidade é a parte mecânica e o eixo da interessância é tipo a parte artística ou a parte narrativa e tal. E não necessariamente, né? Porque a mecânica também pode ser interessante, a mecânica também pode ser desinteressante, né? Exato. Pra mim, especificamente, Rafael Kina, eu enxergo interessância e qualidade com os dois sendo subjetivos, sim, mas eu acho interessância mais subjetivo do que qualidade. Pra quem não fez faculdade, né? Não sabe o que é subjetivo. Porque eu, por exemplo, só soube o que era subjetivo na faculdade. Você fez o curso subjetivo? Subjetividade. Entendi. Eu fiz primeiro o objetivo, depois Exato. Eu fiz o subjetivo. Mas subjetivo é algo que muda de pessoa pra pessoa, que depende da sua opinião, do seu gosto pessoal. Durante muito tempo, até hoje, tem gente que vai por esse viés aí, né? Do review objetivo, né? Que você não pode colocar a sua opinião. Ele tem que se basear em coisas práticas mensuráveis e observáveis por todos. Que é um conceito que é muito assustador ainda existir em 2026, né? É porque muito. As pessoas não entendem o que é objetividade. Se você for fazer um review objetivo, como seria um review objetivo de um jogo? Você fala assim, o jogo tem gráficos, o jogo tem mecânica, o jogo tem arte. Isso é objetivo. Eu acho que mais do que seria, o jogo tem essas especificações, entendeu? Uhum. Ele roda 1024 por... entendeu? Uhum. Um review técnico, né? Exato, seria um review técnico completamente, porque eu tava pensando que eu tomava banho, num exemplo assim, tipo um pudim, né? Eu compro um pudim, trago aqui, como ele, bom. O André come, ruim. Isso é subjetividade, é uma nota subjetiva. Eu falei bom, ele é ruim, né? Dependendo do nosso gosto. Aí eu pego o pudim, boto numa balança, ó, tem 100 gramas. Isso é um dado objetivo. Ele é um fato, né? Um review objetivo do jogo, você fala fato sobre o jogo. É, sim. Sei lá, dados técnicos sobre o jogo. Você dá dados sobre o jogo sem fazer nenhum tipo de juízo de valor, né? Exato, E antigamente, mais antigamente do que hoje, felizmente, né? Isso era muito comum, né? Especialmente porque, que nem a gente falou quando a gente foi falar daquele Minigameiros, do vídeo do BRKS Edu, onde a gente discutiu reviews e tudo mais. Antigamente, você tinha essa coisa coisa dos parâmetros, né? Que era gráfico, som, tananã, replayability. E aí, colocava-se nessa época também, era até um clichê, né? De tipo, quantas armas tem no jogo? Quantas fases tem o jogo? E isso era usado como um parâmetro pra, tipo, no review, precisa dizer essas coisas, porque é isso que importa. Eu quero saber quantas fases tem o novo Doom, eu quero saber quantas armas vai ter esse novo FPS. E essas coisas que você pode medir, né? Tipo, quantas horas tem o jogo, quanto, né? E mesmo quantas horas tem, ainda é variável. É tipo, o que vocês estão falando, um jogo pode ter, sei lá, 200 horas, boas horas, mas um jogo de 8 horas, de 6 horas, pode ser extremamente satisfatório de jogar, é igual, né? De 2 horas, né? Não interfere na qualidade dele, né? Isso, e aí eu acho que há algo um pouco mais de objetivo na parte da nota de qualidade. Um pouco mais, ainda é subjetivo, porque, tipo, se eu acho um gráfico bonito ou não, né? É algo subjetivo. Mas, por exemplo, pô, o jogo está rodando mal, sabe? Ah, o jogo tem muita queda de frame, ele tem muito bug. Isso é algo mais objetivo. É, que é, né? Algo que e entraria algo que, no na eixo... parte do eixo de qualidade, é, entendeu? Eu acho que sim. Tem isso, mas até isso também tem um quê de subjetivo. Porque, por exemplo, eu não costumo me importar tanto assim com performance de jogo. Eu não costumo, se é um bugzinho aqui e ali, que não atrapalhou muito o meu jogo ali, eu costumo relevar, eu não costumo me incomodar com isso. Outras pessoas, pô, se o jogo caiu abaixo de 60 frames, é injogável. Chora sangue. Joga olhando pro contadorzinho de frame do lado ali. E, tipo, não sou eu essa pessoa, mas essa pessoa existe e nela tira a satisfação disso. Normalmente, esses fatores só me afetam se eles são muito graves, né? É. Ou, por exemplo, até existem alguns consensos, vamos dizer, do que hoje em dia uma mecânica de combate, ela precisa fazer pra ela funcionar, assim. Mas mesmo isso, são consensos de época. Daqui a um tempo, talvez a gente pense modas, diferente. Né? É, daqui a um tempo a gente esteja saturado, né? Talvez o Rafa, que, sei lá, joga... Souls. É, joga muito Souls. Talvez ele fique saturado de uma parada, que eu, que jogo menos Souls que ele, pô, eu gostei muito desse jogo. O Rafa fala, pô, mas, né, eu já tô meio saturado do que ele tá fazendo, porque eu já joguei coisas antes. Então, tudo tem essa bagagem, né, da pessoa que tá dando opinião. Por isso que, né, muitas vezes a gente fala alguma coisa e a pessoa... Não, mas aí é a sua opinião. Sim, não. Sim, é. Tá entendido previamente de que é tudo a minha opinião. A não ser que eu esteja citando diretamente outra pessoa, tudo que eu falo é a minha opinião, né? Mas aí, isso trouxe pra gente uma questão que é interessante, né? De pensar, o que a gente prefere hoje em dia? A gente prefere um jogo que ele é mais bom do que interessante? Ou se a gente tiver que escolher, né? Ou um jogo que é mais interessante que bom? Porque eu acho que, no fundo, o ideal é que os dois parâmetros estivessem no auge, né? Tanto que a gente acaba tendo 4 quadrantes, né, no nosso plano cartesiano, sim, né? Só um deles que é necessariamente ruim mesmo, né? Que é o quadrante inferior esquerdo, né? Que é onde a interessância e a qualidade tá ruim. Porque, assim, um jogo que é interessante, mas não é tão bom, ele ainda pode ser muito proveitoso, né? É, você ainda pode adorar o jogo, inclusive, né? Tengu fala, né, que adora jogos nota 6. Sim. É, então, esse era um dos temas, né? Esse era um dos títulos que esse podcast teve, né? Jogos nota 6. Porque eu sinto que é isso. E eu sinto que, hoje em dia, né? E eu acho que talvez venha... Eu tava tentando pensar sobre... Vejam se faz sentido. Que como a gente joga muita coisa, a gente tá jogando muito... Há muitos anos, né? Jogos que são só bons, né? Vamos dizer, eles acabam ficando mais previsíveis, né? Eles acabam ficando dentro de uma coisa que... Pô, isso aqui é legal, é satisfatório, mas não vai ficar muito comigo. E eu tava tentando pensar recentemente os jogos que são exemplos claros disso, o jogo que ele é muito bom, mas que ele é meio vazio, que ele não é tão interessante, que ele não fica tanto com você depois, que é como aquele fast food muito gostoso, mas que não te nutriu em nada. Eu tava pensando que a Sony, recentemente, ela tem bons exemplos desse tipo de jogo, né? Os dois que eu pensei mais foi Horizon Forbidden West, que é um jogo com notas altíssimas, mas que é meio que o avatar dos videogames, assim. Supostamente até tem gente que gosta, mas você não encontra muitas dessas pessoas. Cara, o Avatar é muito bom. Muito bom nesse negócio. Né? É um filme muito tecnicamente bom, né? Blá, blá, blá. Tipo, segue ali a batida do herói, blá, blá, blá. Sim. Só que não é nada interessante, né? E o Forbidden West, eu acho que é isso. E o outro que eu pensei... Days Gone. Pior que o Days Gone não é tão bom, né? Eu tava pensando assim, em jogos que são muito bons, mas que não são interessantes. O Ratchet & Clank Rift Apart. Que eu acho que é interessante. Eu não. Eu acho que é um jogo que eu gostei muito na época, mas, nossa, não ficou nada comigo, completamente vazio, assim, de qualquer coisa, e ficou lá, assim. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que hoje em dia vocês estão mais pra um lado do que pro outro? Sempre tiveram? Vocês conseguem pensar em algum jogo recente que deu essa sensação de que, tipo, pô, isso é muito bom, mas vazio? Olha, pra mim, normalmente, sempre que eu penso em qualidade versus interessância, eu penso muito em jogos tipo o Call of Duty, sabe? Uhum. Que são jogos que têm muita qualidade, né? Eles, normalmente, eles têm cenas grandiosas, set pieces de ação muito grande, mas, subjetivamente, eu acho nada interessante. Normalmente, coisas que são muito calcadas na realidade, acho muito interessante, né? E o Call of Duty é isso pra mim. Mas eu gosto tanto de jogos, se o jogo tem muita qualidade e uma interessância média, já é bom pra mim. Uhum. E se o jogo é muito interessante e uma qualidade média, é bom pra mim. Quando é uma qualidade baixa ou uma interessância baixa, independente de quão grande é o outro, eu já tenho muito mais dificuldade. Tipo, você consegue pensar em algum exemplo de jogo assim? Ó, um jogo, por exemplo, de qualidade alta, mas interessância baixa, pra mim, são FPS, Call of Duty, Red Dead 2. Red Dead 2. Mentira, Red Dead 2 é mais interessante do que... Mas ele é mais calcado na realidade, é mais interessante, né, do que Call of Duty, né, pra mim. Ah, sim. No sim. caso. Sim. Mas um jogo que é muito interessante e a qualidade é baixa, é que aí que tá, né, porque qualidade nesse sentido é meio objetivo, né? Aquele jogo que o Sushi falou no último jogo com o meu jogo, que era um jogo de nave, simulador de nave de 1900 e blá blá. Para a época, ele tinha uma qualidade muito alta. Hoje em dia, eu, acostumado a jogar os jogos que eu tô, modernos, blá blá blá, pô, o jogo é interessantíssimo, historicamente, as coisas que ele tenta fazer, que ninguém mais conseguiu, blá blá blá blá. Eu nunca conseguiria jogar esse jogo. Sei. Entendeu? É, então, tem isso também, né? Porque, assim, a qualidade do jogo, ela pode vir, né, um 6 de 10 aí, vamos dizer, ele pode vir de vários lugares, né? Ele pode vir de um jogo que ele era, sei lá, ambicioso demais, mais ambicioso do que conseguia executar. Pode ser também de um jogo que envelheceu mecanicamente, né? E por mais que você se coloque na época, tem coisas que, pô, são atritos ali. Que nem, por exemplo, a gente tá jogando atualmente o primeiro Megami Tensei, né? Na verdade, o remake do primeiro Megami Tensei pra Super Nintendo. E é um jogo interessantíssimo, mas com um game design bastante datado, né? Assim, as dungeons dele são bem, assim, longas, né? Não tem muito ritmo e tal. Coisas que se alguém fizesse um jogo desse tipo, se rolasse um remake desse jogo hoje em dia, com certeza seria corrigido pra sensibilidade de hoje em dia. É só você ver os tipos de dungeon crawler que são feitos hoje em dia, né? O pessoal aprendeu muito com o tempo, né? Os gêneros vão evoluindo com o tempo, né? Sim, mas mesmo assim, é um jogo que, se colocando ali no pensamento da época, ele é interessantíssimo e tá valendo muito a pena pra mim. Tô achando muito, de fato, interessante a experiência. E se eu fosse dar uma nota naval pra ele, eu acho que ele ficaria baixo em qualidade por causa disso, né? Mesmo me colocando na época, né? Eu tenho que apontar que, olha, pra mim, hoje em dia, esse é um jogo de qualidade, né, mais baixa ali. E pra mim, não é porque o jogo é velho, antigo, qualquer coisa assim, sabe? Aquele que a gente jogou pro Dash do moço... Do Tokuro Fujiwara. O Sweet Home. Ele é antigo. Sim. Ele é datado em muitas, muitas coisas, mas eu achei a qualidade dele alta. Não, é, sim. Porque, tipo, as coisas de game design que ele tenta fazer, até mesmo a arte dele para o Nintendinho, né? Tipo, tudo eu achei, tipo, nossa, esse jogo é um jogo de qualidade e interessância alta. Tem jogos que envelheceram melhor, né? Exato. Que nem você falou, tipo, a ambição do jogo, as ambições, as aspirações de game design, de mecânica e tal, acho que entram mais no eixo de interessância do que de qualidade, exato, né? Exato, isso. É. Mas eu acho que ele consegue ter uma qualidade que não é tão grande quanto a interessância dele, mas é mais da metade, entendeu? Sim. Eu costumo ter uma tolerância alta a jogos de baixa qualidade, assim. Tipo, por exemplo, eu amo o primeiro Drakengard. Ele é um jogo que é... Você jogou, né, André? E as pessoas, às vezes, elas perguntam, né? Quais são os jogos que ficariam nos extremos, nos quatro extremos da nota naval? E eu sempre pensei no Drakengard como extremo de máxima interessância e mínimo de qualidade. Porque ele é meio que isso. Ele é meio que isso, sim. O Drakengard é um que, por exemplo, eu não tenho a menor vontade de jogar por causa do gameplay dele. É sofrido. Da apresentação, até. Sim, ele é sofridinho, mas ele, né, é muito interessante. Tanto que eu amei o Nier 1 e o 2, né? E fiquei, nossa, muita vontade de jogar lá. E aí, nossa, eu até botei no emulador de Play 2, mas não consegui. É, até eu acho que, por exemplo, se você for pensar em pessoas, né, em criadores de jogos que têm tendências, né, uhum. esse pessoal que é mais autoral, assim, tipo, do Japão, né, falando do Japão, pô, Yoko Taro, Suda 51, uhum. o Sueri, né? Eu penso muito no More Heroes. É, ele é muito mais interessante do que bom, uhum. né? Tipo, o primeiro No More Heroes, eu não acho ele um jogo muito bom, assim. Ele é meio repetitivo. Pra caramba! Ele é meio travado na mecânica, né? Ele é meio feio, tem uns cenários bem feios nele. Eu acho que ele tem uma ambição legal de direção de arte, mas a execução deixa um pouco a desejar, né? Eu não sei se isso é uma tendência de devs que colocam muito da própria personalidade nos jogos, deles serem mais interessantes do que bons. Eu não pensei muito a respeito disso. Então eu não sei se isso é uma regra válida. Mas assim. Eu acho que sim, eu acho que o polimento exagerado, porque assim, o que deixou jogos por um tempo, né, desinteressantes. Uhum. E eu acho que é um movimento que ele veio e ficou muito forte, e hoje em dia a gente tá meio que vivendo uma resposta a ele, ou já talvez já tenha vivido a resposta a isso, né? Mas é, um dos aspectos, né, disso, é, os jogos eles vinham dos arcades e tentavam as mais diversas coisas, né, ideias e tudo mais, e aos poucos isso foi se padronizando, né? Só que quando os arcades acabaram, a mentalidade não mudou imediatamente, né? Os jogos ainda eram feitos como se dependesse de você ter uma ficha e tal, e a dificuldade, né, e a progressão do jogo ficou sendo por muito tempo ainda com a mentalidade de arcade. Com o tempo as pessoas foram percebendo, não, na verdade a gente quer que essa pessoa ela chegue no final do jogo, né? Uhum. A gente quer que a pessoa veja todo o conteúdo que a gente criou no jogo. E isso foi se transformando em pequenas regras, né, de polimento ali, de qualidade de vida, pra ensinar melhor o jogo dentro do próprio jogo, né? Não deixar nada extremamente obtuso, né? Todas as mecânicas sendo de fácil acesso, de fácil compreensão. E aos poucos isso vai resultando num jogo que não tem muito aprendizado, não tem mistério, não tem atritos, né? Atritos que podem vir de diversas maneiras, desde uma mecânica que não é imediatamente aparente, ou que um funcionamento que num primeiro momento parece estranho, ou parece até não funcionar, mas que você vai entender à medida que você for jogando, isso foi se perdendo, né? Dando uma generalizada, porque nunca se perdeu completamente. É, se você, né, padroniza os jogos, deixa eles mais simples dessa forma, né? Tem coisas que você perde, né? Nesse processo, né? Você perde muito do maravilhamento da descoberta, né? Você conseguir ir aos poucos entendendo a linguagem do jogo, entendendo o que ele quer de você, aprendendo como lidar com isso. Isso é toda uma parte da experiência, né? E eu acho que por conta disso, como começa a se criar um molde, né? Uhum. É, de como fazer o jogo ideal, e a gente quer alcançar o máximo de público possível, então esse jogo tem que conversar com todos os demográficos e tudo mais. Eu acho que vai rolando esse polimento, justamente que ele vai perdendo as pontas dele, mas vai virando uma coisa meio amorfa, né, e sem personalidade. E isso eu acho que tem a ver com o oposto, né? Que quando você tá falando de uma direção mais autoral, né? Alguém que tem uma visão muito específica que quer passar naquele jogo, eu acho que puxa isso um pouco pro outro lado. Porque essa pessoa, ela quer muito comunicar alguma coisa com esse jogo. Quer muito passar alguma experiência estética, ou alguma experiência de mecânica, de desafio, né? Que se perde quando você tem um período muito emblemático, né? Da história dos videogames, de jogos feitos parece que por comitê, né? Não que isso, de novo, não que isso tenha acabado. É, tipo, eu ia falar justamente isso. O que aconteceu é que o videogame foi ficando um produto mais redondo, mais corporativo. E essa corporativização e aversão a riscos que foi deixando essa parte mais insonsa, né? Ah, não, o jogo tem que ser extremamente sem arestas, tem que tudo se explicar, tem que pegar na mão do jogador o tempo todo, blá, blá. Isso sim. E eu acho que o que vem dos diretores mais autorais é justamente essa não aversão a riscos, é tomar riscos. Sim, sim. E eu acho que a qualidade é menor nesses casos, porque dinheiro e tempo investido. Né? Normalmente, um diretor que quer tomar riscos com o seu jogo, não vai ter tempo e dinheiro. Né? Exato, não vai ter investimento externo, sabe? Porque, por exemplo, um diretor, né, que é muito autoral, mas que a qualidade dos jogos era bem alta, é o Kojima, sabe? Os Metal Gears, o Solid 2, 3, tipo, são jogos de qualidade, são jogos extremamente polidos. Sim, mas ele até hoje é muito exceção, né? Então, porque é exceção na indústria você tomar riscos com um produto de alto investimento, né? Videogame é um produto de alto investimento. É engraçado, né? Isso que o Kojima, ele consegue manter essa identidade até hoje, né? Mesmo os jogos dele, que nem eu lembro de você falar do Death Stranding 2, André, que ele é um jogo que tira muito desse atrito, né? Exato. Ele é muito lisinho. Eu não sei se dá pra dizer que ele é menos interessante do que o primeiro, pelo menos. Eu acho que ele é menos interessante que o primeiro, sim. É. Mas antes de jogar, ele é mais interessante. É, bom, qualquer jogo antes de jogar, né? É, né? Ele vendeu muito a ideia de ser muito interessante, né? Com os personagens, essa coisa toda, né? Sim, e eu acho que Death Stranding é um bom exemplo nesse sentido de um jogo que perdeu a sua interessância justamente por isso, né? Porque críticas mecânicas, críticas ao game design foram feitas ao primeiro Death Stranding, e numa tentativa de acatar isso, ele perdeu um pouco de suas arestas, ou ele perdeu um pouco das suas inconveniências, né? Das suas coisas incômodas ali, que davam ao jogo essa coisa mais única, essa coisa mais interessante. Assim, Death Stranding 2 ainda é bastante único, especialmente no âmbito de jogos AAA, mas ele é com certeza menos interessante do que o primeiro. Mas não necessariamente uma coisa vem em detrimento da outra, né? Não, não, não. Como a gente fala, a gente tem jogos que são bons e interessantes, sim, inclusive no âmbito AAA, sabe? Sim, sim. City 2. É Zelda Tears of the Kingdom, é Mario Odyssey. O Mario Odyssey, ele pode ser até interessante, mas não é muito bom, né? É bom pra caralho. Porque vocês dois são haters, eu não tenho culpa. Eu acho que talvez o Mario Wonder seja mais interessante do que o Mario Odyssey. Eu acho ele mais interessante. Talvez, então, porque o Mario Wonder é um A10, né? É. E pra mim o Tears of the Kingdom é um A10 também, entendeu? O Tears of the Kingdom, se pá, ele é um A10. E talvez o Mario Wonder também, né? É, o Mario Wonder é muito bom, né? É absurdo mesmo. Eu falei dois da Nintendo porque vieram primeiro na cabeça, mas não, a gente tem, né? Você nem e eu sou meio nintendista também. Tem essa. Você não pensou nos coisas? Algum jogo... Dos seus jogos... Ah. Algum jogo muito bom que não deixou marca, você consegue lembrar? Um jogo muito bom que não deixou marca? Ou um jogo muito ruim que marcou também? Ambos, né? Seria mais legal. Nossa, me deu um branco agora. É porque um jogo muito bom que não deixou marca, a gente esquece, né? É, justamente, né? Eu acho, talvez seja maldade da minha parte dizer isso, mas eu acho que no longo prazo, o próprio Resident Evil Hacking não vai ficar muito na minha cabeça, assim. Talvez, eu acho. Talvez ele fique por outros motivos, né? Não pelos motivos certos. Apesar de eu ter dado uma nota no quadrante superior direito, né? Que, que é de alta qualidade e alta interessância, eu acho que no fim das contas ele não vai me marcar tanto, assim, sinceramente. Acho que o Hacking, ele é curioso, né? Uhum. Porque dentro dele existem os dois tipos de jogo, sim, né? Sim, sim. Então tem pedaço que é alta interessância e alta qualidade, né? E outro que é baixa interessância e qualidade média. Um pouco melhor. Razoável, né? Um pouco menor, mas ainda boa, né? Sim, sim, sim. Então ele... Eu acho que a parte da Grace vai ficar muito comigo. Vai, com certeza. Né? Mas talvez o restante ali nem tanto. É. Tirando pelas, assim, cenas absurdas, né? Tipo, tem cenas muito absurdas com o Leon, por exemplo, né? Que a gente não vai falar porque é spoiler. Seria spoiler. Que talvez fiquem comigo, assim, né? Uhum. Mas é mais pelo quão bobas elas são do que por qualquer outra coisa, assim. É o que é válido também, sim, sei lá. Sim, exato. Pô, várias das cenas mais bobas de Resident Evil 4 moram eternamente no meu coração, é, sabe? É verdade. Pô, o corredor de laser é bobo pra caralho. Pensar. É. Correr, gente. Não, com o som do ratinho ainda. Rapaz! Ratinho! E um jogo falho, né? Ou um jogo não tão bom assim, mas que permanece nas nossas cabeças, assim, de memória recente. Eu tava pensando, o primeiro que me veio à mente foi o Look Outside. Que é verdade. Eu não gostei tanto dele mecanicamente, inclusive eu parei de jogar, porque eu acho que ele tava se estendendo demais, eu tava bem saturado dele. Mas, nossa, é muito interessante, ele é, né? Muito interessante. Né? Dá vontade de voltar pra terminar, assim. É, e ele é muito interessante em tudo, né? Em mecânica, em estrutura, em visual, né? Exato. Ele é realmente muito interessante, de fato. Sabe o que é foda? Eu esqueço tudo que eu jogo. Aí eu preciso olhar uma lista, assim. Pois é. O que eu já joguei na minha vida? Não sei. Na sua vida inteira. Sua vida inteira. Metáfora e fantasia. Muito interessante. Sabe que eu não acho ele tão interessante assim? Acho que é o problema. Eu acho que é o contrário. O Metaphor, pra mim, ele é quase um borrão na minha cabeça, assim. Porque, nossa, eu joguei esse jogo, né? Que coisa. Aí eu lembro, tem esses personagens, tem esses temas, né? Ele fala sobre isso. Tem umas coisas bem legais, assim, na história e tal. Mas é um jogo que já tá indo embora, assim. Justamente porque eu acho ele pouco interessante. Ele é pouco interessante em quão pouco ele tenta se desviar da fórmula Persona. Ele é pouco interessante no que ele tem pra dizer, no fim das contas, sobre os temas que ele aborda. Eu acho que muitos dos personagens e os rumos da história acabam não sendo tão interessantes assim também. É que pra mim ele é muito interessante visualmente. Ele atraiu pra ele a princípio, né? De fato. É. Um jogo que vai ficar comigo pra sempre, que ele é bem mais ou menos de qualidade, mas eu acho ele muito interessante, é o próprio El Shaddai. Que El Shaddai é um jogo que ele, cara, mecanicamente ele é tão simplesinho, nossa, dá dó do quão simples ele é. A narrativa dele é tão interessante, o gráfico graficamente ele é tão interessante. E assim, pra marcar no bingo, né? Sempre tem que citar o Nier, né? O Nier, né? Sim, com certeza, com certeza. O original, principalmente, né? O original, sem ser o remake, né? Que ele é bem travadinho, ele é bem limitado. Bem coitadinho, mas tão interessante. Nossa senhora. Eu me lembrei agora de um jogo que é o contrário, né? Que eu acho ele mais bom do que interessante. É o Lies of P. Eu acho ele pouco interessante, mas ele tem uma qualidade muito boa, assim. Olha, ele tem vários conceitos interessantes. Então eu acho que a interessância dele pra mim é positiva. Mas a qualidade é mais alta do que a interessância. É, sim. Pra mim, de fato, principalmente... É foda, porque não quero entrar no mérito do Lies of P, mas é... Level design em Souls é muito importante pra mim. E eu não gosto da maneira como ele executa o level dele. Sim. No quesito jogos bons e que parece que nunca existiram, alguém lembra de Deathloop? Eu não cheguei a jogar. Eu não joguei. Ele é muito bom, mas muito desinteressante. Ah, é. Vendo de fora, ele parece interessante, né? Teoricamente, todo o lance ele do... parecia muito, né? Parecia muito interessante. Sim. Mas a estrutura dele é bem aquém das promessas que ele mesmo faz, né? Jogos que eu gosto muito, que eu considero muito bons, mas que são um pouco interessantes, é, assim, a maioria dos Musous. Ah, sim, é, né? Porque eu acho eles muito divertidos, mas eles não têm nada, assim, de super... Que você fala, nossa, que conceito da hora, que mecânica foda, né? Eles são bem bons... Bem arroz com feijão, assim. Ele é um arroz com feijão muito bem... Que, pra mim, é muito bem feito, né? É, tipo assim, eu acho que principalmente a tipo, Dynasty Warriors, por exemplo, que não tem uma história nova, né? Sempre ele tá recontando aquela história faz 10 jogos, sim, né? Sim. Onde que você enquadraria, Tengu, o DMC Devil May Cry? Eu acho que ele é... É que tá, né? Eu acho ele mecanicamente pouco interessante, visualmente muito interessante. E qualidade boa. Eu acho que ele é um jogo muito divertido e tal. Então eu acho que eu colocaria ele perto do centro do gráfico. Centrão. Sabe? Pra mim, o DMC, ele é muito interessante, quase que historicamente. Tem esse negócio pra mim que, nossa, olha essa época, né? Essa foi, pô, talvez um dos pináculos ali da ocidentalização, né? Sim. Foi um dos maiores emblemas dessa época, né? Então, eu acho ele é muito interessante nesse contexto histórico, cultural. Mas, se eu for pensar no jogo, o jogo em si, realmente história, essas coisas, assim, eu não acho ele muito interessante mesmo. Ele tá mais pro centro. Mas eu acho a qualidade dele muito boa. Porque eu gosto demais da maneira como ele funciona nos combos e nas mecânicas do bem e do mal, anjo e demônio. Eu acho divertido. Engraçado que eu só joguei na época, né? Mas eu lembro de ter curtido a história, de ter achado legal os rumos de pra onde ela vai e tal. Bastante cringe, mas, pô, eu lembro de ter boas memórias, assim, do Mundus e do Virgil, aquela coisa toda, mas talvez não seja tão legal, assim. Mas é porque ele é um jogo que é impossível de você não comparar a interessância dele, né, no caso, e até a qualidade, com o Devil May Cry, o paralelo, né? E aí, às vezes, compara os dois que a gente ficava nessa de nada a ver isso daí, de ser anjo também, sabe? É que assim... Essas coisas. Vamos ser sinceros, Devil May Cry nunca foi forte pra história, né? Não. Tipo, nunca foi, nossa, que história, né? Mas e o final do 2? Né? Mas o DMC, ele até tentou. Eu acho que ele tenta e falha miseravelmente, né? Em ter uma história mais elaboradinha e tal. Pô, o problema nem é história, o problema é a personalidade dos personagens. Ah, tem isso. Tem cenas lamentáveis desse jogo, assim. Tem partes da história que são lamentáveis. Essa época do 360, Play 3, era cheia de jogos interessantes, mas horríveis. Aquele jogo que você é um moço, que você desmembra todo e você é joga... É verdade. Nossa, é horrível esse jogo, mas é muito interessante. A gente joga ele um dia. Sabe o que eu tava lembrando também? Jogos que tem justamente essa coisa da boa ideia, né? Nessa toada aí dos jogos com boa ideia e execução que deve um pouco... Brutal Legend. Eu acho que é um jogo interessantíssimo, extremamente ambicioso, com um mundo, assim, nossa, é foda isso, né? Porque um mundo de deuses do heavy metal, assim, com participações, né, cameos, assim, de roqueiros lendários e tudo mais. Todos mortos já. Nem todos, mas a maioria. É, hoje em dia, né? É. E que talvez a gente nunca mais tenha outra chance, né, de viver nesse mundo aí, porque o jogo, primeiro que ele se vendeu mal, né? Mas segundo que mesmo assim mecanicamente ele não é tão profundo, né? E não rende tanto assim. Mas nossa, interessantíssimo. E é um jogo que eu gosto muito, apesar dos defeitos dele. E a gente nunca vai ver uma continuação porque o Double Fine vai morrer, né? Isso é verdade. É verdade. Infelizmente. Ou, por exemplo, quem se lembra aí de Remember Me? Esse é um jogo que todo mundo esqueceu. É um jogo jogo que todo mundo esqueceu. Pior que eu acho que eu até cheguei a pegar ele numa promoção da PSN. Ah, não, eles deram o jogo. Por isso que eu tenho ele no meu Play 3. E nunca joguei, nunca joguei. Tem também uma categoria que são jogos que eles parecem ruins ou desinteressantes ou básicos ou rasos de cara. Ou até, por exemplo, que a gente comentou no rodízio recente, né? Que na época que eles são lançados, né? Meio que o Zeitgeist não tá pronto pra entender eles e é preciso um pequeno grupo dedicado pra desvendar o jogo e aí ele ir chegando. Não, pera, gente, vamos prestar mais atenção aqui com um carinho maior, que aí entraria, eu acho, que o próprio God Hand, né? Na época dele, o Demon Souls foi Demon isso. Demon Souls, né? Com certeza. Eu colocaria aí também o Resident Evil 6. É, André, porra! Eu colocaria. Eu acho ele um jogo, na teoria, pelo menos, muito interessante. Não, exato, ele é, eu acho ele é ambicioso, extremamente interessante. É. Colocaria ele bem perto ali do Drakengard, sabe? Pode crer. Porque a qualidade, né, é bem baixinha, assim, mas extremamente interessante. É. Ou, por exemplo, Dragon's Dogma também, né? Ele passou por isso, de tipo, não, gente, vamos olhar com mais cuidado pra esse jogo aqui, que ele tem coisas abaixo da superfície e tal. Sim, sim. Só que é um jogo de qualidade alta. De qualidade... Não, pô. Pô, o que ele faz ali em gameplay... Eu acho muito ruim, Rafa. Não, André, porra. Eu acho tudo muito ruim. E não, muito interessante, mas eu não curto nem um minuto que eu tô jogando Dragon's Dogma. Não, mas aí você tá categoricamente errado. Porque de gameplay... Objetivamente errado. E categoricamente. Entendi. Porque o gameplay dele é muito bom. É o motivo que as pessoas continuaram jogando ele. Não, e por isso que é tão subjetivo, né? Porque eu acho péssimo. Assim como eu acho Kingdom Hearts péssimo, né? O 2, por exemplo. E tem gente... Que acha o melhor combate dos jogos. Exato, que acha um combate incrível. E assim, eu não duvido que essa pessoa tenha os argumentos dela e que ela se dedicou ali pra realmente encontrar uma profundidade que existe no jogo. Mas eu não suporto, assim. Não clica comigo. Outro, pra mim, que eu até parei de tentar interagir com esse jogo. Porque, tipo, é um salto tão grande entre a minha experiência e a experiência de quem gosta, que é Smash. Tipo, as pessoas que gostam de Smash, elas gostam muito de Smash e acham fantástico esse combate. Eu não consigo, cara. Eu não consigo tirar nem um minuto de alegria jogando Smash, assim. Então, pra mim, ele estaria bem baixo na qualidade, assim. E um pouco alto na interessância, né? Porque eu gosto das brincadeirinhas que ele faz de multiverso, assim. Mas é meio que isso. Eu acho que Smash não sei. É que pra mim Smash é um A10. O gameplay dele que ele faz de jogo de luta plataforma é o ápice do gênero e é o que todos os platform fighters querem ser. Tentam almejar e não consegue. Mesmo quando vem um multiverso com investimento alto aí, não consegue chegar perto. E reúne todo mundo dos videogames. Como você não pode ser mais interessante do que isso? Mais interessante do que botar Pac-Man versus Steve do Minecraft. Então você tá me dizendo que o filme mais interessante do mundo é Pixels do Adam Sandler. Se fosse bem feito, seria interessante. Não, aí você tá juntando... As coisas não só. Isso é uma coisa também, né? Porque que nem as pessoas falam pra gente... Ou alguém falou, não sei se brincando ou não, no chat uma vez, que queria muito que a gente fizesse um podcast de Guilty Gear. Ah, e sim. Tipo, pô, eu, do meu conhecimento atual, eu não consigo enxergar no Guilty Gear a qualidade dele. Eu não consigo enxergar no Guilty Gear. Até assim, eu acho ele interessante, né? Visualmente, da superfície. Mas pra eu entender esse jogo de verdade, eu teria que mergulhar, eu teria que viver esse jogo. Mesma coisa que o Smash, tipo, eu parei de até falar sobre o Smash e tudo mais, porque pra realmente saber do que eu tô falando, eu tinha que ter muito mais tempo de jogo de Smash pra entender de fato, né, a mecânica. Na superfície do meu rasinho aqui, não é legal, assim como eu não gosto muito de jogar Guilty Gear, assim como eu não gosto muito de... Eu nunca gostei muito de jogar Tekken, até eu tentar me aprofundar um pouquinho mais no Tekken 8, e eu vi, nossa, tem coisas aqui, né, quem diria, que se você tenta aprender um jogo, né, se você mergulha ele de cabeça, então tem muito isso, tipo, muitos desses jogos que eu citei aqui, como é o caso do God Hand, Dragon's Dogma e tudo mais, eu acho que são jogos que tem uma barreira inicial, né, que te impede de ver a qualidade deles, de ver por completo a mecânica deles ali. E aí, mas aí são jogos que, se eu fosse, sei lá, fosse avaliar um desses jogos, eu provavelmente enxergaria a qualidade dele através das outras pessoas, sabe? Tipo assim, Guilty Gear. Eu não posso falar, pô, Guilty Gear é um lixo, Guilty Gear é um jogo de qualidade ruim, porque eu sei sei que ele é um jogo de qualidade alta, entendeu? Mas aí, tipo, no caso... É algo que eu sei, por causa da, não só da comunidade, mas de ver as pessoas falando sobre, lutando, e ver, olha, tem todas essas mecânicas, essas nuances, blá, blá. Eu sei que é uma qualidade alta. Pra mim, ele é o contrário. Eu não tenho nenhum interesse em jogar esse jogo, sim, entendeu? Mas aí você não poderia fazer um review seu, então, né? Então, exatamente. É. Não é a opinião, né, sua. É. Tipo, a opinião que você consegue dar, né? Você não teria como dar a sua nota naval pra Guilty Gear. Vamos... Ah, mas eu não poderia falar, pô, eu acho que o Guilty Gear é um jogo de qualidade alta, interessância média. Não, mas você não sabe disso, né? É subjetivo. Talvez, é, mesmo mas, depois... Mas assim, mesmo que eu não soubesse, vamos supor que saber ou não jogar o Guilty Gear, não afetasse a minha relação com ele. Vamos supor que eu vou fazer uma nota, sou um jornalista de jogos. Vou lá, jogo, olha que divertido, ele pula, bate, blá, blá, que legal, gostei. Bom, a qualidade dele é alta. Mesmo eu não ter entendido todas as complexidades e nuances, sim, dele, claro, entendeu? Isso existe, né? Você não precisa ser o mestre de algo pra conseguir dar uma opinião sobre aquilo, sem dúvida. Mas, por exemplo, o caso do Dragon's Dogma pra mim é um que eu joguei o jogo do início ao fim. Acredito que tenha como me aprofundar mais, obviamente, né? Tudo tem como se aprofundar mais. E não curti. É diferente, por exemplo, do Smash, que eu sinto que, por mais que eu tenha jogado, eu sinto que eu não me aprofundei. O Dragon's Dogma eu me aprofundei, né? Um Guilty Gear eu não me aprofundei, né? Um Street Fighter eu me aprofundei. E aí cabe muito a pessoa que tá fazendo review ter essa noção também. Tipo, será que eu tenho a bagagem suficiente pra falar sobre isso? E um dash de Guilty Gear é algo que eu acho que nunca ia acontecer, porque eu acho que talvez só o Tengu tenha alguma bagagem pra falar do jogo, né? Ninguém mais tem. Sim. Não seria um programa tão interessante assim, né? Tipo, às vezes as pessoas pedem, né, pra gente, faz um dash de tal coisa. É, sim. Nossa, mas a gente não entende sobre isso e não tem vontade de entender sobre isso. Tipo, se fosse fazer, até, sei lá, falando de gêneros de modo geral, né? Sei lá, faz um dash de algum jogo que é 4X, assim. Exato. Tipo, cara, sem a menor chance, assim. Por que 4X? É, jogo de estratégia difícil. É. Ah. Sabe, tipo, Europa Universalis, essas coisas. Sim, boas, é. Assim. Tipo, cara, sem chance, assim. Sem chance. Nenhuma bagagem. É. Só a gente terceirizar um dash, sabe? É. Joguei Civilization? Joguei. Sinto que eu tenho bagagem pra falar sobre Civilization? Nenhuma bagagem. Tipo, eu consigo, sei lá, falar sobre Civilization num vértice. Uma coisa mais rasa, uma opinião bem mais, assim, subjetiva, mais própria. Contar a minha experiência com o jogo, como foi. Sim. Agora, fazer um dash que a gente destrinchar o jogo e falar os detalhes dele e tudo mais, não. Eu não tenho esse conhecimento. Não teria como. E eu não tenho tempo pra ter esse conhecimento. É, não. Esses jogos, né, tipo, até que virou piada, né, o review de God Hand da IGN, né? A notória nota 3, né? Que seria um review que, idealmente, a pessoa, num mundo ideal, sem prazos pra entregar, né, a pessoa, ela perceberia, olha, eu não saquei esse jogo, né? E, sei lá, passaria pra outra pessoa, né? E a gente sabe que, né, não tem como fazer isso, não, né? Sim. Mas é claramente um desses casos emblemáticos de, tipo, a pessoa não entendeu o jogo. Não, né? Ela fez um review sem entender o jogo. Sim. O que é muito comum até hoje, que, né, prazos apertadíssimos. E é trabalho, né? Que você normalmente tá trabalhando pra algum superior. Eu chego e falo, igual, Tengu, faz review desse jogo aqui pra segunda-feira. Aí o Tengu, sei lá, tá domingo jogando o jogo, não entendeu, percebe, nossa, o jogo é ruim, eu pulo, ele não pula direito, o que tá acontecendo? Ele tem que fazer o review independente ou não. E ele só tem como dar a opinião dele ali. Não é assim. Agora, existem reviews ruins, infelizmente, foram provados recentemente aí. Existem reviews objetivamente ruins. Você tá falando do Mouse PI? Tô. Mas é, por exemplo, no caso do review da IGN, também diferenciar aqui que não é que seja impossível alguém jogar God Hand e achar que ele é um 6 de 10, né? Sim. Eu acho que é completamente possível. O lance é o conteúdo do review, né? Quando lê, você vê que a pessoa, ela não passou muito da superfície do jogo. Né? Sim. Pra fechar, então, eu volto com a pergunta que é, se vocês tivessem que escolher arma na cabeça, não, é viajar pra uma ilha deserta, tá? Vocês têm um espaço só na mala, vocês pegam um jogo que ele é bom, mas desinteressante, ou interessante, mas ruim? Eu acho que eu dou mais prioridade pra interessância, assim. Porque, que nem eu falei, eu tenho uma tolerância alta a jogos que não são tão bons assim, não são tão polidos, nem nada assim. Então, acho que eu prefiro um jogo que seja mais interessante. Pô, a arma na cabeça é o melhor argumento, né? Arma na cabeça. É porque, se você fala ilha deserta, eu penso em outras coisas. Outras atividades. Não, eu penso não em outras atividades, mas eu penso, tipo, com o quão... Ah, não. O quanto dura esse jogo. Mas você só tem essas duas informações. informações. Ele tem muita replayability ou não? Não tem, não tem essa informação. Entendeu? A única informação que você tem é que um é muito bom, mas muito desinteressante, e o outro ele é muito interessante, mas muito ruim. É porque muito ruim exato, pode ser injogável, né? Por exemplo, sei lá, pode ser o Cyberpunk no lançamento. Pô, olha que interessante esse mundo, mas é muito bug, muito quebrado, né? O injogável também é subjetivo. Não, pô, o jogo pode crashar toda hora. Não, mas teve gente que jogou Cyberpunk no lançamento. E gostou. Deus os tenha. Mas nele é deserto, você vai ter tempo, né? É. O jogo crash, você reinicia, não tem problema. Tá com pressa pra quê? Não, ele é deserto, é arma na cabeça. Não pode nem um pouquinho de interessante? Não. Ah, sim. Pô, arma... tenha, não, mas ele vai estar mais pro desinteressante. Arma na cabeça não é zero interessância? Eu prefiro que o jogo seja bom. Eu acho que eu vou de interessância também. Especialmente, é engraçado isso, né? Porque tava pensando sobre isso com o Megami Tensei, que é um tipo de jogo que há um tempo atrás eu falaria, não, Deus me livre, que vocês estão malucos. Ficar 4 horas na mesma dungeon, andando pra lá e pra cá, matando bicho, insuportável. E hoje eu já tenho uma tolerância muito maior e uma capacidade de encontrar nesse ciclo, né, nesse fluir, coisas muito interessantes, né? Isso vem um da idade, né? A idade te torna mais paciente com as coisas. E segundo, de muito repertório de coisas boas, mas pouco interessantes, né? Então hoje em dia a minha tolerância pra quando eu começo a jogar um jogo e eu percebo que, ah, na verdade ninguém quer dizer nada com isso aqui. Ah, na verdade ele só tá colocando essas mecânicas porque é o padrão de se ter em jogos desse tipo hoje em dia e nenhum pensamento foi muito pra além disso. Ah, ele só tem isso daqui porque, né, é isso que jogos desse tipo fazem. A minha paciência pra esse tipo de coisa tá muito muito saturada já, sabe? Eu já joguei jogos demais desse tipo. Idoso! Idoso! Idoso! Então eu iria pro jogo mais interessante também. Eu tiro muito prazer mecanicamente dos jogos, sabe? Mas pode ter jogos, como a gente disse, a mecânica pode ser muito interessante também. Tá, você tá me falando pra escolher entre os dois, entendeu? Não, sim, não, mas eu não tô te falando pra você escolher entre mecânica boa ou mecânica ruim. Não. Tô falando mecanicamente no apertar dos botões. Por exemplo, o Call of Duty pra mim é um exemplo de A1, certo? Eu preferiria levar um Call of Duty pra jogar na Ilha Deserta ou pra levar um tiro na cabeça, eu já esqueci, do que levar um Dwarf Fortress, sabe? Mas é isso que eu tô te dizendo. A qualidade, ela é muito, muito variável, muito amplo. Que é a qualidade? Ele pode ser um jogo delicioso de apertar botões e com combos maravilhosos, que é execrável em todo o resto, tipo em game design e em tudo mais. Então, assim, eu tiro mais prazer dele ser gostoso de apertar o botão na Ilha Deserta com uma arma na cabeça do que eu tiraria de um jogo que, nossa, esse jogo é muito interessante, meu Deus do céu, ai, eu aperto o botão, tenho vontade de vomitar. Entendeu? Sim, sei lá. Mas o meu ponto é, o jogo que você escolher é de bom e muito desinteressante, ele pode ser muito desinteressante nessa parte mecânica, né? E muito bom em outra coisa que você não dá tanto valor assim, por exemplo. Mas eu vou escolher pra levar pra Ilha Deserta, né? É subjetivo. Não, o que eu tô dizendo é justamente porque você tá colocando que mecânica é bom. Não. Eu estou falando que eu tiro prazer não, de uma não tá, coisa. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Você tá colocando que, tipo, ah, eu vou escolher o que é bom porque eu tiro prazer de mecânica, mas não necessariamente significa sim, que o jogo vai ser. Sim, não necessariamente. Mas é que eu estou pensando nos meus exemplos de jogos que eu acho desinteressante, mas bom. Porque é um jogo... E eu não tenho vontade nenhuma. Sim, é um jogo imaginário, né? Então exato, não tem como saber qual é o jogo. O André tá brigando com a minha imaginação, gente.